para na relaxa, smooth, fast, flow. Pula na Mercedes, deita no divã. Dá pra perceber que nós viramos na vira. Fizemos acontecer, isso é tudo que eu queria. Corona, relaxa, smooth, fast, flow. Pula na Mercedes, deita no divã. Dá pra perceber que nós viramos na vida. Fizemos acontecer, isso é tudo que eu queria. Todo de igual Dubai, joga a rita no pai. Yeah, McFly, eu já avancei demais. E me enoja demais, pensando que eu ligo. Não me chama de amigo quando não me viu lá atrás. Todo de igual Dubai, joga a rita no pai. Yeah, McFly, eu já avancei demais. E me enoja demais, pensando que eu ligo. Não me chama de amigo quando não me viu. Hit atrás de hit, parecemos uma máquina. Programada pra ser elite, então nem tenta deletar. Sem exceções, Smith, nós é medo e pá do dia cá. Navegamos nessa gate pra poder te derrubar. Rapapá, foguete no ar. Só quero avisar, mano, que eu cheguei. Voamos demais, cê ficou pra trás. Se quiser falar, shh, ei. Bora na relaxa, smooth, fast, flow. Pula na Mercedes, deita no divã. Dá pra perceber que nós viramos na vira. Fizemos acontecer, isso é tudo que eu queria. Corona, relaxa, smooth, fast, flow. Pula na Mercedes, deita no divã. Dá pra perceber que nós viramos na vira. Fizemos acontecer, isso é tudo que eu queria. Cês nem sabem diferenciar. Nós somos original e cês são réplica. Viemos lá de trás, cês nem são capazes de perceber a diferença que nós fazemos na cena. Pega na Mercedes, pai, que eu vou te mostrar a verdadeira velocidade. Ritmo da luz, cês nem sabem acompanhar. Então pega na minha mão se não quiser se atrasar. Cês são blind pra me ver no colors. Vermelha cor no fundo que eu te fiz sangrar. Incapaz de aguentar. Mas porrada lírica, e me rima que não acaba e me rende mais um par. Eu tô cheio de grana, portando vans, yeah. Ainda vou ter um come de garçom no pé. E no fim de semana, eu tô bacana. Ganhando doll em casa, eu faço o que eu quiser. Agora na relaxa, smooth, fast, flow. Pula na Mercedes, deita no divã. Dá pra perceber que nós viramos na vira. Fizemos acontecer, isso é tudo que eu queria. Corona, relaxa, smooth, fast, flow. Pula na Mercedes, deita no divã. Dá pra perceber que nós viramos na vida. Fizemos acontecer, isso é tudo que eu queria.